Bom dia, Golo 649, a linha decola da 10, vento 070 graus com 5 nós. Decola da 10, nave decolar 245, chama controle 1, nave decimal 8, com voo. Grave 8, bom, mais uma nave. Doutor, bom dia, bom, 649, Israel. 649, contato radar na decolagem, subiu mantendo 360, posso cruzar 2000 pés, beleza. 360, após 2000, beleza, bom, 649. Elevador, passageiro 2223, possibilidade de voar lá pro 285, temos uma informação na nossa proa, hein? Passa ali, desvio de informação, passageiro 2223, informe ao término, final nível 180. Só para nível 180, vai informar no término dos desvios 2223, passageiro. dia, Azul 4234, ponto de espera, 10, pronto. Azul 4234, autorizado, alinhar, decolar, destino 0, momento 040, 0629. Essa linha aí decola, Azul 4234. Salvador, muito bom dia, Azul 273, 4.0.0. Gente, Azul 2783, alinha e mantém cabeceira no zero. Eu mantém no zero, 273. Completou os desvios, possibilidade da presente, vamos lá pro do destino. Sim, para controle. Gostaria de completar os desvios, possibilidade de vamos lá pro do destino, com pista. Aguarde a autorização do centro Recife, passarei 2223, voo Andeleto. Voo Andeleto, aguarda a autorização e coordenação com o centro, obrigado. Vou no 6449, subi uma derivada de voo 360, chama agora o centro Recife, 251, alta M, 1238. 251, 238, vou no 6449. Controle muito bom dia, Azul 4234, cruzando 1400 pés para pegar a terceira Puca, Aracaju. Azul 4234, contato radar na decolagem, subiu e mantém nível de voo 350, via saída Puca. 350 via Puca, Azul 4234. Azul 273, autorizado, decolagem piscina 0, vento 050 graus, 0629. Decolagem 0273. Rota 08, eu vou em condições de Victor Mike Challenge na rota. 7, não tenho tráfego informado no setor, serviço radar encerrado, mantendo nível de voo no 20, espaçaro Golfo. Caso necessite de informação e alerta, vai chamar o centro Recife na frequência 1.2.0, alterna 1.2.8. Posição Mulher, bom dia, azul 2783. Azul 2783. Azul 2783, contato radar decolagem, subiu mantendo o voo 1802, saída Arbor. E a Arbor em ascensão 802783. Sobrevoo setor de Itapuã, vai se deslocar para o estado de Pituaçu. Sobrevoo sobre a paralela entre Pituaçu e Iguatemi, o Mike, né, de meu. Sobrevoo Mike, Juliette Romeu, mantém assim a visão visual. É, está no setor de Pituaçu após Iguatemi, confere? Afirmo, na vertical da paralela, sem interferir com a sua final no zero, Mike, né, de meu. Está autorizado, Mike, Juliette Romeu, na sua de controle a 500 pés. Na sua, Mike, né, de meu. Mike Filet Romeo, está na vertical do estádio Pituaçu e é autorizado a sobrevoar entre Cintra e Bucabio. Mike Filet Romeo, próximo alinhamento da 0. Certo, obrigado. Passaram 2230, chama agora sua frequência, na frequência 260, alterno 18, decimal 8. Agora com a Recife, chama 260, alterno 28, morte aqui, boa semana. Certo. Chama na 302, a sanificação, via chegada a Mário, deve se manter 050. Ajuste o altímetro 10-115. Chama agora o centro Recife, no 2085, alterno 2545. 2085, 2485, 45, azul, 4234, obrigado, bom dia. Senhor Marcos Juliette Romeu, o seu processo é levar para o Guatemi? Ah, uma situação aqui, está na vertical, Marcos Juliette Romeu, vai manter alguns minutos a solicitação da emissora e, se necessário, livre o setor, Marcos Juliette Romeu. Certo, grato. Até mais, escuta. Escuta, meu. 3192, está livre de desvios, informa ao externo. Antena 3192, na escuta do controle. Aqui, Leto Romeu, estou sem FA. Procedendo para Rio Vermelho, na escuta do controle, Leto 710. Na 392, autorizado SAP, desmanca 2010, ajuste retinho, metro 9095, está estabilizado. Sinal do procedimento elétrico, foi pistão 0. SAP, 9090, na 3192, se o senhor recebeu a informação diz procedimento é em nave ou vai RDME, pistão 0? A informação fonte, senhor, é pistão 0. Certo, o Xanar 6302, autorizado voar o Serra Victor 366, descendo para 2510, ajuste o centímetro 9095, e fonte é o procedimento ILS, corrijo, é em nave, pistão 0. Matou a dama na escuta de controle. controle. Azul 9169, acima de descansão, via chegada a pé, se deixa meter 4 mil pés, ajuste o altímetro 90115. Gol 2199, acima de descansão, via chegada Mari 2, Aimantel 050, ajuste o altímetro 90115. Para 3304, a sua notificação via chegada deve se manter a 4 mil pés. Aí o seu time é 0115. Zulu 783, subiu uma caminha de voo 180, chama agora a gente na frequência 1260, o termo 288. Chama 392, completo sinal de procedimento, LFC corrigiu em nave, chama agora turno, 18.95. Zulu 99, informa o procedimento VR, DME, pista 10, formação ATIS, Golf. Aqui, está cancelada a aeronave? Está cancelada. A informação que é o procedimento que uso é o VR, DME, pista 10. Você está solicitando a aeronave? Certo. Aguarde instruções para o procedimento da aeronave após o... Após a pressão Itapira, voar o serviço 366 para fazer o procedimento, o 2199. Ok, 2199. Azul 9169, essa unificação. Azul 9169. Após a posição P, ele irá voar o serviço 366 para o final do procedimento R9. Pista 10, azul 9169. Certo, 3304. Agora instruções para o procedimento R9. Até na escuta. meu está autorizada a decolagem da 7, venta 090 graus, 109. No Sol, 18, chame para 129. Como é que está o pavio durante a curta final? Normal, senhor. Aparentemente há uma forte luminosidade na cabeça do aeroporto. Aparentemente representa em torno de 3 a 4 brilhos. Ah, ok, ciente. Chame para 129. Zona 9, nós mantemos a terceira chegada. Do número 2 na aproximação. É, não é azul, é gol 2199, confirma. Assim, gol 2199. Mantém a terceira chegada. Ok, vai ter que ser pela desvia esquerda, senhor. Tem um cúmulo aqui na frente. 7 está livre, desvios em forma alterna para orientação. O gol 2199. Toma lá. Controle Salvador, Leto Terramor, decola na sua, bom dia. Direto até o meu, submeter a mil pés em agredir voo visual, corredor axé na escuta do controle. Mil, corredor axé na escuta do controle. Se autorizado, voa direto pro A245. Uma pose, direto até o meu. 240 inicialmente. Juliette, até o meu, mantém o corredor axé. Quando possível, será autorizado voar direto ao destino. Ciente, autoriza a subida ou mantendeu? Mantém a mil, corredor axé. Ó, Juliette, até o meu. Mantendeu o axé, Rondão. Certo, gol 2199, vou ITAP, na escuta de controle descendo para 4 no pé, ajuste altímetro 90195. Ok, 4.015, ITAP, 219. Azul 9169, reduz, é para 2209. 2209. Azul 9169, após a posição BF, voo Serra Vídeo 368 para final, procedimento Reinaldo, pistão 0. Gente, normal 368, pode morrer. O Juliette até o Romeu, confirma a sua ideia para o destino? Ah, 250. O Juliette até o Romeu está autorizado. Para destino, subindo agora para 2.500 pés, inicialmente restrito. 2.500, Romeu, direto de cima, muito obrigado. 3304, reduza para 2209, número 3 na aproximação. 2209. Mercedes 304, isso não é 350. Autorizado 050, número 3 na aproximação. Desce Mateus 050, número 3 na aproximação. É a escuta do controle. Voo do Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés. Toma o final do procedimento R na pista no zero. Ok, descendo 2.500 e tomará final 2.1 atrás. Se mantém 2.500, vamos lá. Tem atingido o Leto até o meu. Azul 9169, completa a indústria para 1.909. 1.909. Direto até Romeu, suba e mantém 085 em abre de voo visual na escuta do controle. 085 passou, Romeu. É 3304, voo Serra Vitor 368. 368 para o final do procedimento RNAVE, desce até 4.000 pés. Então, 3304, desce até 4.000 pés, ajuste a última, entra no 0 ou no 5. Azul 9169, desce até 2.500 pés, ajuste a última, entra no 0 ou no 5. Quando 05, 2.500 mais ou menos. Controle com 2199, passando o Serra Vitor 366, estabilizado na RNAV. O 2199, o prédio final do procedimento da RNAV, chama agora a torre, 1.8.95. 1.8.95, 2.1.9. 3.304, completa a indução para 1.909. 1.8.9, então 3.304. Torre Salvador, bom dia, gol 2.1.99, estabilizado na RNAV da 1.0. A 8.5 milhas da cabeceira. Rent, gol 2199, está autorizado o pouso na 1.0. O vento é 080 graus, 1.0 mais. Aqui, livre pouso na 1.0, gol 2199. Salvador, bom dia, azul 2796 no ponto de espera da 1.0, pronto. Mantenha o ponto de espera, azul 2796. Mantenha o ponto de espera, azul 2796. Direto até o meu confirmo estimado de pouso em Serra Nova, né? Minha uniforme. Estimado pouso ao 1.0.55. 1.0.55, gente. Sim. 3304,

Salvador, bom dia, são 3304. 3304, bom dia, aguarde, pista livre. Azul 9169, no solo 34, chame o solo 219. 219, obrigado. Livre pouso no 080 graus, 099, ajuste no 015 agora. Então, no 0 tem livre pouso, só 3304. Sam 3859, essa é a notificação via chegada a ponto, desce uma 34 no pés, ajuste o altímetro no 0, 1, 5. O 796 está autorizado a alinhar e manter a 1-0 após o pouso da aeronave da TAM. Essa pode passar da aeronave da TAM e manter a 1-0 ao vivo, 367, entendido pelo controle que o senhor está solicitando o prosseguimento da aeronave, confere? Certo, está 3859, após posição Bonfim, o auxílio do 367 para final do prosseguimento é aeronave, deixe manter a 4.000 pés, ajuste o altímetro agora, 1-0-9-0. Jota Romeu, interceptou a linha do litoral, chega para a Praia do Tapuã, informa quando estiver passando através de Pituaçu para a coordenação da torre, cruzamento do aeródromo posteriormente, buraquinho. Observa ali, mantém o voo no 095. 3796, decolar aos 39, controle. 119, décima 8. 198, bom dia, azul 2796. Salvador, bom dia, azul 2796, saída Conde, cruza 1300. Azul 2796, contato radar decolagem, submando nível de voo 970 via saída Conde. 970 via Conde, azul 2796. Identificação, via chegada Mário, desse mantenha 100. O centímetro Salvador na 09. Controle de copião, Max Vecomeu, cruzando o Pitaçu. Max Vecomeu, chama agora o Salvador, na frequência 1985, e informa o cruzamento do aeródromo posteriormente por aqui. Transfere informe, Mike, deixa o meu. Decolagem autorizada, 1-0, vento é de boa, 100 graus, 1 a 12 nós. Decolagem 1-0, voo 1-0, 9-0. Sim, Salvador, muito bom dia, o papapá, Mike, deixa o meu, passou Pituaçu, controle, farol de Itapuano. Mike, deixa o meu, você quer cruzar o campo ou pousar em Salvador? Para cruzamento via Orla, o intenção de sobrevoo em Buraquinho, Mike Juliette Romeu. Autorizado, Mike e Juliette Romeu. Chame passando aqui as praias do Flamengo. Cruzará a cabeceira através deste da decolagem da 17, informará no Flamengo, Mike Juliette Romeu. Voo 9933, na produção do AV-367, autorizado em nave. Afirmo, voo 9933, desce metade 2500 pés, após ter AV-367, voa sem AV-367, parece sinal em nave, sistema 0. Romeu, espaço aéreo Golfo, não tem tráfego a informá-lo. Estou frequência livre 12345 para a coordenação local, Zeta até Romeu. Caso necessite informação, alerta, irá chamar o centro Recife 1260 ao término do outubro. 1260, espaço aéreo Golfo, frequência livre 12345, não tem tráfego a informá-lo. Caso necessite informação alerta, vai chamar o seu transcrito 260 ao dano 288. Controle Salvador, muito bom dia, o voo 1095, agora lanço, passa 2000 pés. Voo 1095, contato radar na decolagem, subiu, mantendo o nível 360 via saída árvore. 360 em sessão via árvore, voo 1095.